20 para o táxi, tem 70 no POB, alterna Recife com 3 horas e 10 de autonomia. Zero, táxi livre via Índia e Alfa, no ponto de espera chame pronto, ajuste no 0, 1 no 3. Índia e Alfa, chamada pronta, ponto de espera no 0, 1003, ajustado, está 3, 520. A linha decola, vento 130 graus, 202. A linha aí decola, pistão 0, tá 3, 5, 2, 0. Sul 3520, decola aos 49, controle 119 decimal 8, bom jeito. Ativo, 119 decimal 8 com controle, uma boa noite, tá 3520. Controle Salvador, boa noite, é o TAN 3520, passando 2 mil pés na Pucaracaju. Boa noite, 3520. Suba a 190 na Puca, vigilância. Partiu, na Puca, 190 autorizado, tá 3520. Salvador, Michael Santiago. 4448, 374448, 70 aí no POV. Pra trás é Romeu Alfa, tá estimando Aracaju aos 20. Salvador, gol no 606, o nível de voo 350 para Maceió, para a cópia. 350 Maceió será coordenado, aguarde, gol no 606. Gol no 606. Ou vamos passar ao centro Recife? Vai para o centro, já está cruzando o centro, acho que é o mesmo agora, em 1-2-6-8-5-4-1-2-5-4-5. Ok, obrigado. Então 3170, autorizado ILS, informe estabilizado no localizador. Sim, ativo ILS, sem light, tá, 3170. No 606, pronto para cópia. No 606, tá pronto, prossiga. 1 para Maceió, nível 350, autorizado. Decola da... Afinalmente, 58. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, na saída Pucca, Jamo Aracaju. Controle 119, decimal 8, aciona 5423, 1-606. Autorizado nível 350 para Maceió, via número 58. Decola do 10, primeira curva à esquerda, no perfil da Pucca Jango Aracaju, o controle 1198 e o transponder 5423, o gol 1606, se encontra na posição de número 8. Seja o 1606, se pronto para posicionamento. Chamaria no 1606. Hora 18:30, tem bom pouso. 18:30, barulho. Então, Salvador está 3170, barulho. São 3170, livre pouso, pistão 0, vento 120 graus, 1202. Livre pouso no 0, tá 3170. Salvador, boa noite, boa noite. Boa noite, 180, sim, informação em curso. Charlie, ajuste no 0 no 3, pronto pra cópia? Pronto, peraí. 1805 para Natal, autorizado nível 370, via Pesulu 10. Decola da Pissuma 0, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar, controle Salvador 1, 19, décima 8, aciona 5420, gol 1805. 1805, autorizado Natal, 370, a Pesulu 10, decola 10, direita, esquerda, esquerda, Puca, Zipar. 198, controle 54204. Chama para posicionamento 1805. Gol 606, no posição 8, puxa estacionamento. Gol 606, autorizado, chame táxi. Chama na táxi. Salvador, muito boa noite, aos 1402 com informação, Charlie, cruza 156 para 150. Boa noite, 4062, identifique, desça para 2000 na Amari, ajuste no 013. 2000, via na Amari, correndo via, para o 1402. Autorizado, prossegui para 2000, pois via, reporte estabilizado no localizador. E via até 2000, contarei atualizado, ajuste no terminal 10 no trecho. Sou Salvador, 1714, boa noite, 7 da TIS, solicito a atualização de tráfego Aracaju, 330. 330, passa a passo. 230, decolagem no 0, com esquerda, saída Puca Aracaju, controle 198, torre 186, transporte 5425. 30, Puca Aracaju, 10 com esquerda, 198, 5425, fecha um 4. Correto, reporte pronto, portão 5. 170, ingresso Índia, portão 2. Índia para o 2, tá 3170. Torre Salvador, boa noite, 96. 896, João Pessoa, pronto, toque. Pronto, toque. Exato, João Pessoa, nível 370, aerovia, serviço 58. Colagem 1-0, rua esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 19-8, transponder 5424. 370, serviço 58, estação Pessoa, decolagem da 10, Puca, Aracaju, curva esquerda, controle 19-8, transponder 5424, com 89-6. 89-6, correto, reporte pronto. Está pronto. Questionamento. Fique atento, tráfego da TAM, marquinha no portal 2, após o mesmo autorizado puxo. Mostra o tracamento do TAM no 2, o Boa Noite 96 está autorizado o feedback. Salvador, Boa 6606 para o táxi, estamos com 89 a bordo, autonomia de 3 horas e 5 minutos ao termômetro Natal. 06 Juliette Alfa, 1013, reporte atmosférico pronto. Juliette Alfa, 1013, chamará pronto, 9606. Autorizado, reporte action 805. Tá aproximando o posto de espera, pronto, 9606. Meio autorizado, ingresso de decolagem, 130 graus, 79. Autorizado a linha decolada, 10, 9606. Para o táxi, a bordo 79, autonomia 3 horas e meia, Fortaleza. 79, 3 e 30, Fortaleza. Correto. Via Índia, aí mantém o ponto de espera 1013 no ajuste. Índia, para o ponto de espera 1013. Equador Azul 4062. Prossiga. Tá, no momento passando 3500. Atenção, se possível, fazer o R na pista 10. Parte do Sierra Vita 366. Autorizado, foi o 366. Informe passando mesmo. Gente, Azul 4062, está voando 366. Autorizado o procedimento R na pista 10. 896, ponto de espera meia decolado ao 08, contra 198 da viagem. 198, boa. Só ligou uma 606, decolou, passando 2000 pés. Voo no 606, contato na decolagem, suba restrito ao 330, saída pouca. Restrito 330, perfil da PUCA, Gol 9606. Azul 4062, torre agora, 18.6, bom pouso. 118, decimal 6, Azul 4062. Torre Salvador, boa noite, Azul 4062. Passando Sierra Vitor 372, visão para o campo. 062, check-in. Ainda em 5. Gente, quanto à aproximação e aguarde liberação 1013 no ajuste. Reporte para o tio Acanem checado. Gente, azul 4062, contra. Comandor, boa noite, assim para o táxi. 3 horas e Maceió com 37 pontos. Azul 4062, agora sim, baixar travado, 5 milhas de cabeceira. 4062, 140 graus, 612, 613 no ajuste, autorizado pouso na 10. Ciência, livre pouso, pista 10, azul 4062. 805, Juliette Alfa, reporta onde for pronto. Juliette Alfa, reporta pronto. Torre Salvador, boa noite. Boa 74, posição 05. Solicita pushback acionamento. Posição 5, autorizado, reportax. Autorizado, pushback, reportax, boa 714. 896, pois o curso tráfego azul, curso final, ali mantém. Gente, após o pouso azul, da linha responsável, boa noite, bom dia. 06, chame Recife 12685, alterne 12545. 4-0-2, Fox Azul, Solo 1-3, mantém a minha escuta e vai taxiar pro Pat 3. Sente táxi por enquanto pela Alfa, Pat 3. Afirma, Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, sente. 8-9-6, decolagem autorizada, 1-5-0 graus com 612, 13 no ajuste. Tive decolagem 1-0, voo no 8-9-6. Salvador 1714, solicite instruções de táxi 1066, a bordo do trem, 2 horas e 20, alterna Recife. Meia meia no POB, no 7-4. 1066. Gente, via Juliette, 1013, reporta ponto espera, pronto. Juliette, 1013, reportaria ponto espera, 1714. Azul 4062, integração no pátio 3, confirme a local de parqueamento. No 896, chama o controle 098, boa viagem. 098, boa noite. O 4062 vai ter que ficar atento ao sinalizador, a gente só foi disponibilizar a informação.